Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando o orelhão do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tá chegando. Eu e a Copa do Mundo, estão faltando só 13 dias. No dia 12 de junho, o Brasil entra em campo para jogar contra a Croácia, no primeiro daquele que eu espero que seja o início da jornada de 7 jogos que vai levar o Brasil, se Deus quiser, a final lá no Maracanã, seja lá contra quem for. O que vier a gente traça, vamos torcer. A discoteca do Cleitão traz hoje o cantor Tiago Sodré. A Faculdade da Música apresenta os mestres Gino e Geno e André e Andrade. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, você que perdeu um ente querido, é o requiem para um ser querido. Vou continuar dando umas dicas para você cuidar dos seus cabelos. No Cantinho do Rei, um dos seus primeiros sucessos, lá da década de 60, 50 anos atrás. Ave Maria! E na Lorota, bom, o casal dos véi mineiros. Sabe aqueles véi implicantes? Na trilha sonora da minha vida, da Aparecida Cardoso, lá de Recife, Pernambuco, eu vou trazer um grande artista do Brasil que faz tempo, olha, tem mais ou menos uns 20 e poucos anos que ele apareceu no meu programa, nunca mais eu ouvi. Roberto Miller, né? Grande cantor romântico do Brasil. A sugestão do beijar, Ronaldo Estrada e Rafael. Eu começo trazendo aí, Padre Reginaldo Manzotti, Foi Deus Quem Fez Você. Foi Deus quem fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor. Fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar. Foi Deus quem fez as noites e o violão plangente. Foi Deus quem fez a gente somente para amar, só para amar. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez o amor. Fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos. E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus quem fez as noites e o violão plangente. Foi Deus quem fez a gente somente para amar, só para amar. Padre Reginaldo Manzotti, foi Deus quem fez você, para o cantor Carlos Valério. Ele curte o nosso programa pela Sucesso FM lá de Araxá, Minas Gerais, e está chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Ô Carlos, um abração para você, seja muito bem-vindo. Uma das mais importantes duplas da nova geração, para mim uma das melhores, viu? Otávio Augusto e Gabriel, Eu, a Viola e Ela. De você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. Com ciúme vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito. E prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela. E você com o seu ponteado tão apaixonado foi quem me deu ela. Por isso não vou abrir mão desse meu coração que ela quer lhe roubar. Pois se ela for mesmo embora, é com você, viola, que eu vou ficar. Viola, estou muito triste, mas a dor que existe você me consola. Em seu braço eu faço queixume do amor que o ciúmes quer levar embora. E prevejo a qualquer momento esse amor ciumento nos deixar pra sempre. Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe, deixe que eu ame a viola somente. Otávio Augusto e Gabriel, eu, a Viola e ela, para minha conterrânea Aline Aparecida, lá de Coromandel, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2, ela que curte o nosso programa pela 95 FM de Coromandel. Aline, um beijão para você, muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui no nosso Facebook, tá bom? Alex e Gabriel, Mercedita. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro de uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. E amando-la com louco amor, assim neguei a compreender o que es querer, o que es sofrer, porque lhe di meu coração. Passando e as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, esta lembrança palpita a minha triste canção. Assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. E amando-la com louco amor, assim neguei a compreender lo que é querer, lo que é sofrer, porque lhe di. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Alex e Gabriel, Mercedita. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A RBM Música é uma empresa que, com mais de 30 anos aqui em Brasília, é especializada não só em intermediar shows no Brasil inteiro, como também em promover, em fazer, em produzir grandes eventos, né? Se você quer fazer um evento na sua cidade aí, não sabe como é que faz, nós cuidamos de tudo, cuidamos do artista, da estrutura, fazemos tudo para você, viu? RBM Música, é só você ligar 61998136601, 61998136601. Você contratando tudo num lugar só, imagina você fazer uma festa que você vai ter todos os artistas contratados numa empresa só, o tanto que isso facilita. Num dia você coloca o Chico Rei Paraná, no outro dia você coloca o de Paulo e Paulino, no outro dia o Amado Batista, no outro dia o Cleita Guiar, a Sula Mazurega, o Rael Braga, o Edelson Moura, o Djalma Lima, o Wagner Simão, Eliane Samuel, Márcia Ferreira. Você escolhe entre esses artistas, forma aí o seu plantel, porque ninguém consegue fazer uma festa só com as grandes estrelas, porque o custo fica astronômico. Então você mistura aqueles mais famosos com aqueles menos famosos, talentos todos têm. né? Todos são excelentes, mas o povo elege esse ou aquele, né, para ser a sua grande estrela. Você misturando e contratando de uma empresa só, fica muito mais fácil de administrar e fica também muito mais econômico para você. 61998136601, rbmmusica@gmail.com. Os filhos da dona Angelina, Ney e Nando, esperando por ela. Esse medo bobo de me descobrir, saber meu segredo, saber meu segredo. Gosta dos meus olhos, mas não quer me olhar. Quer o meu abraço, mas na hora H diz que sente medo, diz que sente medo. Faz essa cara de santa pra me derreter, usa artifícios pra me convencer que eu não sei pra quê, se eu a amo tanto. E quando ela resolver abrir seu coração, é impossível que eu diga não. Eu não consigo viver sem você. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Essa cara de santa pra me derreter, usa artifícios pra me convencer que eu não sei pra quê, se eu a amo tanto. E quando ela resolver abrir seu coração, é impossível que eu diga não. Eu não consigo viver sem você. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Ney e Nando, esperando por ela. Ney e Nando também vão estar no show de inauguração da 95 FM de Coromandel. O sucesso do momento, Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor. Tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião, suavemente já pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, sexto mandamento, ela não vai te esquecer um só momento. Repita a dança e sentir que ela gostou. Ela dá o chão de meu amor. Sétimo toque, ela e fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar e ser fiel

troco, eu sei. Vai procurar por mim, por mim. Pode ir, mesmo que o tempo passe, ficarei aqui de portas abertas no mesmo lugar, pedindo a Deus pra você voltar e cuidar de mim. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Ronaldo Estrada e Rafael Pode Ir. Essa dupla é uma dupla de Coromandel, uma dupla de grande talento, e eu não tenho nenhuma dúvida que logo, logo, eles vão estar brilhando no Brasil inteiro. É só uma questão de tempo, né? Começou em Coromandel, foi expandindo e tal, né? Gravaram agora o seu DVD, né? E logo, logo, esses meninos, né? O Ronaldo Estrada e o Rafael, vão estar brilhando no Brasil inteiro, se Deus quiser. Na 95 FM eles têm espaço garantido. No próximo bloco, eu vou trazer Roberto Miller, Michel Teló e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Aparecida Cardoso, de Recife, Pernambuco, me mandou um e-mail. Cleiton, eu escuto o seu programa pela internet e gostaria que você recordasse uma música que foi muito importante na minha vida há muitos anos atrás. A Aparecida Cardoso, lá de Recife, pediu e eu vou trazer. Na trilha sonora da minha vida, Roberto Miller, Entre Espumas. Noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. Mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos aliviar-me desta amargura. Se um amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espumas terá de terminar. Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. Mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos aliviar-me desta amargura. Se um amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espumas terá de terminar. Na trilha sonora da vida da Aparecida Cardoso, lá de Recife, essa aqui ela foi buscar no fundo do baú, hein? Roberto Miller, Entre Espumas. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. O internacional Michel Teló, Humilde Residência. Pra mim, Humilde Residência. Thank you.

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. No próximo bloco eu vou te dar uma dica para você cuidar dos seus cabelos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Rapaz, meu tempo tá passando depressa demais. Esse já é o último final de semana do mês de maio, né? Rapaz do céu, sexta-feira dia 30, sábado 31, dia 1º é o domingo, né? E daqui a 13 dias o Brasil estreia na Copa do Mundo. O tempo vai passando numa velocidade. Quando a gente fica mais velho, parece que passa mais depressa ainda, né? A dica de hoje é uma dica para você cuidar dos seus cabelos. Essa aqui parece uma coisa estranha, mas ó, você deita na cama de barriga para cima e pendura a cabeça para fora da cama. Isso ajuda a aumentar a circulação na região do couro cabeludo. Aí você fica lá um certo tempo, né? Isso vai te deixar com o cabelo mais saudável, mais brilhante, e ajuda os fios a crescerem mais rápido e mais grossos. Menino gosta de fazer isso, né? Deita na cama e bota a cabeça para fora assim, pendurado. Então você aproveita e faz isso também, né? Outra dica é o seguinte: acabou o seu condicionador? Numa emergência, você pega o hidratante facial e passa nas áreas mais danificadas do cabelo, viu? Uma coisa que você deve evitar é fazer permanente ou alisamento. Toda mulher sabe disso, mas não liga para isso não, né? Mas se puder evitar, porque isso resseca e danifica os cabelos mais delicados. Se você gosta dos seus cabelos com luzes ou tingidos, opte por escolha cores naturais, feitas com tinturas à base de vegetais ou minerais com óleos essenciais. Agora uma dica importante: se você tem o rosto redondo, prender os seus cabelos apenas vai acentuar o formato redondo. Se você tem cabelos curtos, escolha um corte mais cheio no topo da cabeça. Se são compridos, faça um corte mais cheio na altura do pescoço para desviar a atenção do formato redondo. Agora, se você tem o rosto quadrado, uma franja desfiada na testa irá suavizar seu rosto. Pense sempre na suavidade. Cachos ou ondas ajudarão a desviar a atenção do seu rosto anguloso, do seu rosto quadrado, né? Quando você for nadar, use sempre uma touca. O cloro na piscina e a água salgada do mar ressecam os fios e podem alterar a cor de cabelos tratados quimicamente. Faça cachos como os de permanente, amassando pequenas mechas de cabelo com a palma da mão cheia de mousse. Amasse as mechas enquanto secam e você terá seus cachos de volta. Você está com seu cabelo sem vida, aquele trem feio, assim, apagado? Misture 1/3 de xícara de vodka com 1/3 de xícara do shampoo da sua preferência. Tá, você pega a vodka, 1/3 da xícara e 1/3 de shampoo e o resto de água, né? Aí você passa na cabeça, lava normalmente, seu cabelo vai ficar brilhante. Alecrim. Um bom tônico para quem tem pouco cabelo e para quem tem caspa, você faz com um chá, né? Bota para ferver o alecrim e passa na cabeça. Então, a vitamina C também é muito importante para o bom funcionamento das glândulas sebáceas. É aquilo que eu disse, você tem que ficar bem. Para que o seu cabelo fique bem, você tem que estar toda bem, né? E todo bem também, porque o homem também é... O bicho, os homens estão ficando mais vaidosos, tá, etc, né? Porque senão o cabuquinho do lado vai para academia, saradão, bonitão. Quando o cara vê, o pé de pano já passou, já levou. Se você tiver uma dica boa para mim, por exemplo, você sabe tirar mancha de açafrão? Você sabe tirar mancha de açafrão? Me ensina, porque até hoje as que mandaram para mim aqui, porque eu falo isso porque eu gosto de cozinhar e eu gosto mais de frango caipira com açafrão, e toda vez que eu vou comer, eu respinga na minha roupa e a mulher fica reclamando, né? E as receitas que me passaram até hoje, nenhuma funcionou, não. Se você souber tirar mancha de açafrão, manda para mim, ou no Facebook, ou então no site radioestudiobrasil.com.br, ou no meu e-mail, programa cleitonaguiar@gmail.com. O duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Me diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Se ainda ontem nos amamos, foi tão lindo o nosso amor. Diga logo que é um trote, que você brincou, que tudo acabou. Se acaso insistir, te dou um tempo para refletir. E ansioso eu espero ouvir que tudo é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira. Henrique Tarciso, mentira, pro Oswaldo Alfaiate, que está curtindo o nosso programa pela 95 FM de Coromandel. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar um dos seus grandes sucessos. Isso aqui eu morava em Belo Horizonte, na década de 60, né? Rapaz, eu tô é velho. Parei na contramão. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração, e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira um malvado levou. Quando me livrei do guarda, pronto, não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muito vivo de longe me acenava. Pela cara dele eu vi que não gostava. falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda, pro outro não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Parei na Contramão. A lorota de hoje é o casal de véi mineirinha, aqueles véi rilientos, sabe como é que é? Implicante um com o outro, né? Estava sentado assim, né? Aí a mulher perguntou assim: que horas são? Aí o marido respondeu: são 6 horas, véia, vamos levantar? Aí ela falou assim: pra que a gente vai levantar tão cedo se a gente não tem nada pra fazer? Uai, pra aproveitar a vida. Eu aproveitava a vida quando eu era moço e sorteiro. Aí a mulher já encrespou, né? Uai, se quiser ficar sorteiro é só falar. Ele falou: eu não. A única vantagem do casamento é ter alguém pra turar a gente depois de velho. Eu queria voltar a ser moço, uai. Aí a mulher respondeu: pare de sonhar, vamos levantar pra aproveitar esse dia. Nossa, como a senhora tá bem humorada hoje, hein, véia? Sonhou com um passarinho verde? Ela respondeu: muito melhor. Eu sonhei que era meu aniversário e eu ganhei um balaio enorme, cheio de pinto. Pinto? É, velho, pinto. Desse que você usava até um tempinho atrás. Uai, eu pensei que era pinto de galinha. Não, é pinto de homem. Uai, você sonhou com um balaio cheio de pinto de homem? Xim, velho, cheio de pinto. Tinha pinto de tudo quanto é jeito. Tinha pinto grande, pinto pequeno, fino, grosso, preto, branco. Um mais bonito que o outro. Aí já meio enciumado, ele falou assim: e o meu? O meu também tava no balai? Ele falou assim: o seu? Tava lá num cantinho, cuidinho, todo esmilinguido, coitadinho. Aí o velho falou, emburrou a cara, não falou mais nada não. No outro dia cedo: bom dia, vamos levantar, minha velha? Vamos levantar, aproveitar a vida? Aí ela falou assim: vai, hoje eu sei que tá bem humorado, sonhou com um passarinho verde? Falou: muito melhor. Eu sonhei que era meu aniversário e eu ganhei um balai enorme, cheio de priquita de mulher. Verdade, velho, verdade verdadeira. Tinha priquita tudo quanto é jeito, pequenininha, grandona, loura, morena, ruiva, raspada, peluda, cada uma mais linda que a outra. E me diga uma coisa, meu velho, a minha também tava lá? Claro, minha velha, a sua tava servindo de balaio. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tem muita gente aniversariando esse final de semana, sexta, sábado e domingo. O grande cantor e compositor Djalma Lima, o cantor Claudinho, a Nelly de Souza Moreira, a Danila Alencar, Ângela Maria da Silva, Menga Nunes, Dilza Francisca, Mônia Moura, Thelma Alves, Ana Amélia Rodrigues Cunha, aqui de Brasília, filha da Tatara, a Rosa Oliveira, a minha cunhada Maísa Bueno, o cantor Gleno Silva, a cantora Glória Rios, lá em São Paulo, a Nazete Feliciano, Valtinho Vieira, a minha amiga Ruth Ferreira, ela é de Coromandel, mas mora lá em Belém do Pará, o Nil, a Cláudia Suzana, o Frank da dupla com Jaque, Gilberto Nascimento, Tânia Furtado Morato, Priscila Lima, Patrícia Maria, Maria Olívia Bezerra, Juliana Furtado, Luciano Martins, Cláudio Veiga, Keila Silva, Flávia Palhares, Josimar Barreto, o meu querido amigo Luiz Pucci Filho, lá em Belo Horizonte, e Juda Jadala. E você que está fazendo aniversário hoje, todos recebam em meus votos de muita paz, muita alegria e, principalmente, muita saúde. A gente sem saúde não vale nada, né? O trem é custoso demais da conta. A oração de hoje eu quero dedicar a você que perdeu um ente querido recentemente. O título da oração é Requiem para um Ser Querido. Está na página 106 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. silêncio e paz. Foi levado para o país da vida. Para que fazer perguntas? Sua morada desde agora é o descanso. Sua roupa é a luz. Para sempre, silêncio e paz. O que sabemos nós? Meu Deus, Senhor da história, dono do ontem e do amanhã, em tuas mãos estão as chaves da vida e da morte. Sem perguntar-nos, levaste-o contigo para a morada santa. Fechamos os olhos, baixamos a fronte e simplesmente dissemos: assim seja. A música foi submersa nas águas profundas e todas as nostalgias gravitam sobre as planícies infinitas. Acabou-se o combate. Para ele já não haverá lágrimas e nem sobressaltos. O sol brilhará para sempre em seu rosto e uma paz intangível assegurará definitivamente as suas fronteiras. Senhor da vida e dono dos nossos destinos, em tuas mãos depositamos silenciosamente este ser querido que foi embora. Enquanto aqui embaixo entregamos à terra seus despojos transitórios, que sua alma imortal durma para sempre, na paz eterna, em teu seio insondável e amoroso, Pai de misericórdia. Amém. Belíssima oração, hein? Requiem para um ser querido. Faz parte da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O avô do João, Cleiton Aguiar. Mulher, saúde e viola. Coisas do mundo melhores que existem são três: mulher, saúde, viola. Dinheiro pra mim não tem vez. Uma morena no colo, coisa mais linda não há. Uma viola de lá na vitrola Goiás. Uma saudade no peito por tudo que já passou. Jeito, primeira que me deixou. Amor, palavra danada, sacode a alma da gente. Namoro feito no escuro, lembrança não sai da mente. Cleiton Aguiar cantou dele, Mulher, Saúde e Viola. E já que eu tô falando disso aí, vou aproveitar, vou lá no coró para relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Eu vou atender o pedido do meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Ele pediu e vai ouvir a minha priminha, Nalva Aguiar, Tardes Morenas de Mato Grosso. Conhecer o jardim de Alá, onde nas cores, nas madrugadas, ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Despedida, chora viola lá do Crispim. Deixei o Mato Grosso do Norte, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos devido aos bandos de pirilampos nos verdes campos lá de Coxim. Nova aurora tão radiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que quero outro alguém? Mas um amor assim repentino às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso naquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer ver. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva e escultural. Adeus, menina de fala franca, graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiá, Nalva Guiar, Tardes Morenas do Mato Grosso, pro meu amigo Carlinhos Martins, o melhor mestre de obras que eu conheço. Ele é de Coromandel e ele quem me recomendou o Carlinhos foi a minha prima, né, a doutora Maria do Rosário Aguiar Machado, mais conhecida por Zad. Ela fez a planta da minha casa aqui em Brasília e o Carlinho veio fazer a minha casa. E a casa fez um sucesso danado, mas ele não quis ficar aqui, o povo doido com ele. Fica aqui em serviço, mas falou, não, voltou pro Coromandel. É igual o Eto, né? É igual o meu irmão. Não tem quem faça ele ficar longe de Coromandel. Já pelejei com o Carlinho, já teve propostas maravilhosas, ele não quer saber do Coró, ele não sabe. Mas o homem é uma fera, sabe tudo e mais alguma coisa. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que ele nunca plantou. A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que ele nunca plantou. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tiago Sodré. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você que escuta o meu programa já há muito tempo, você nunca me viu, não viu uma fotografia minha, não sabe quem eu sou, você está perdendo, sou um velhão bonito, viu? Minha mulher diz que eu sou gatoso, um gato idoso. Você pode assistir meu programa pela TV Oi, Canal 1, na Claro TV, canal 133, na Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, pelas parabólicas e também no site rbtv.com.br e direto no sinal local das mais de 200 cidades em todo o Brasil, incluindo 22 capitais, que transmitem toda terça-feira às 11 da noite e todo domingo às 10 da noite o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. E neste domingo agora eu vou estar conversando com o governador do Tocantins, Sandoval Cardoso, e mostrando para você, eu fiz uma matéria especial sobre Brasília, mostrando para você um pouco da sua capital, convidando você para vir visitar a mais bonita cidade do mundo, a mais moderna cidade do mundo, que é Brasília, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Tiago Sodré, Perdoa o Amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tiago Sodré, Perdoa o Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer quatro grandes mestres, viu? A Faculdade da Música apresenta Gino e Geno e André Andrade, Estrela de Ouro.